Eu quero cumprimentar o presidente, vereador Guido Mário, colegas vereadoras, vereadores e a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero iniciar a minha fala no dia de hoje a respeito de notícias boas e positivas para a nossa cidade, principalmente para o nosso interior. Quero anunciar para a comunidade nossa lá, o que eu vim há muito tempo cobrando por parte do Executivo da Secretaria Municipal de Saúde, que era a presença de um médico psiquiatra na UBS de Fazenda Fialho. E para minha alegria, na próxima semana agora, a nossa UBS lá vai contar com um médico psiquiatra que vai atender a todos os moradores da nossa região. Foi devido ao grande número de pacientes que nós temos naquela região, que tem que se deslocar para a cidade para consultar nas UBSs daqui, onde se encontram os médicos psiquiatras, é que venho trabalhando fortemente para que o psiquiatra atendesse lá, o que fica mais perto das pessoas e agiliza para eles também, né? Então, a partir da próxima semana, psiquiatra na UBS de Fazenda Fialho. E isso me deixa muito feliz, porque é um trabalho que eu venho, ao longo do meu mandato, fazendo. Quero também falar um pouquinho a respeito do Hospital de Taquara. Nas últimas sessões, eu cobrava bastante por parte do Ministério Público que fossem feitos os pagamentos dos ex-funcionários, dos médicos que se doaram ali até o dia do fechamento e estavam todos perdidos, né? Não tinham recebido nada. E aí, assim, agora o Ministério Público ele acabou, né, conseguindo fazer com que uma parte de funcionários recebessem, ficando faltando apenas o restante do fundo de garantia, e paga o fundo de garantia, daí consegue liberar as carteiras de trabalho e assim eles conseguem encaminhar o seguro-desemprego. E os médicos? Os médicos continuam 5 meses sem receber os seus salários. Então, eu quero aqui, na noite de hoje, mais uma vez, fazer um apelo ao Ministério Público para que faça com bastante vontade um esforço para que esses médicos possam receber os seus salários. São 5 meses que eles estão sem receber nem um centavo. E isso é uma coisa que eles precisam para sobreviver. Então, eu faço um apelo para que, novamente, o Ministério Público, que foi responsável pela nomeação da Escopel, da Justiça, que atenda o pedido de todos esses profissionais, que hoje eu ainda conversava com um no final do dia, e ele me disse que eles estão pensando em fazer uma ação em conjunto para poder receber o valor devido. Mas eu acho assim, que não precisa fazer uma ação em conjunto se a própria justiça é que é a responsável pela nomeação e sabe que esses profissionais precisam receber. Eu não poderia deixar de falar também a respeito de uma ligação que eu recebi ontem, já era quase 1h, do deputado federal Ronaldo Santini, que destinou mais R$ 651 mil para o Hospital de Taquara. Isso é uma coisa que nos deixa assim, muito feliz, muito alegre, saber que a gente está fazendo a nossa parte aqui e tentar que o nosso hospital seja referência como era antes. Eu tenho estado quase que diariamente em contato com a direção nova do hospital que está aqui. É problemas que surgem, as pessoas nos procuram, as pessoas pedem ajuda, as pessoas relatam casos, às vezes, que não as deixam muito felizes. E cabe a nós, eu acho, que cobrar dos responsáveis que estão ali. Eu tenho feito isso com frequência, cobrando dos responsáveis. Não adianta eu vir para cá, nessa tribuna, fazer um estardalhaço todo, sem que nada eu faça para tentar solucionar o problema. Estardalhaço, num momento desse, é só para deixar as pessoas mais preocupadas e com mais medo, diante de toda essa pandemia que a gente está passando, porque amanhã qualquer um de nós pode precisar do hospital. E aí nós já vamos entrar ali com medo, com o pé atrás. E não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que o Hospital de Taquara volte a ser referência. E para isso, todos nós juntos precisamos trabalhar com união. Eu quero dizer também que nos próximos dias teremos mais novidades para a nossa região do interior. Teremos, estamos